liga nós. Cê tá chamando o grau, rima no cão. Liga nós. Manda a ideia certa pros irmãos. Solta a voz. Cada um é dos guerreiros de fé. Espalhado na palavra que a favela tá de pé. Liga nós. Cê tá chamando o grau, rima no cão. Liga nós. Manda a ideia certa pros irmãos. Solta a voz. Cada um é dos guerreiros de fé. Espalhando na palavra que a favela tá de então, pé. Então prepara os falantes novamente, as rimas certeiras. Som de doido invadindo de caos, doido da pedreira. Sem falar besteira, rima sem contraindicação. Som de drão, não de chão, tá de volta em ação. Firmão, tô na levada, com os maloqueiros consciente, quadrilha formada. Sei que os mais loucos vem com a gente, com o pé na estrada. Tropa de farda se prossegue, Deus corre por todos. E todos correm pelo rap, rap é compromisso. Também religião e vício, eu vim desde o início. Entrei nessa guerra, por isso eu vou manter o ofício. Até balançar todos os cortiços, o rap eu sou tá dito. Mas se vira moda, é desperdício, eu trago nos meus versos. O que não tem no domingo legal? Quem olha pra tela? As costas pro mundo real. Pique parasita, que eu vi rap desacredita. Diz que é nós da fita, mas nós cria, vocês só imita. O jogo nós apita, veste a camisa e se envolve. Só quem acredita, na guerra ativa sem revólver. Paz é o que resolve, guerra sim, sem corpo no chão. Só informação, só o microfone aberto na mão. Mas se bater e rima, pra meia dúzia ou um milhão. Todos com a mão pra cima, tomei de assalto a multidão. Ressuscitando a sigla, em cada rima, caixa bomba. Onde for tô junto, se for pra cantar com os vagabundos. Liga nós, cê tá chamando o grau, rima no cão. Liga nós, manda a ideia certa pros irmãos. Solta a voz, e cada um é dos guerreiros de fé. Espalhado na palavra que a favela tá de pé. Liga nós, cê tá chamando o grau, rima no cão. Liga nós, manda a ideia certa pros irmãos. Solta a voz, e cada um é dos guerreiros de fé. Espalhando na palavra que a favela tá de pé. Salve, rapá, me somar também nessa levada. Mais um cachorro louco pra chegar com os vira-lata. Seja na noitada ou de madrugada, vou com Deus, tô com os meus e não temo nada. Entro em qualquer canto da cidade sem dever. Respeito pra ser respeitado sem me envolver. Bem diferente dos que são marcados por vacilação. Pelos aliados eu sou lembrado com satisfação. Chego sempre na humildade sem tirar ninguém. Eu sou homem e o meu nome eu honro também. Também sou favelado e represento a voz. Se o rap é o que liga então, então liga nós. Nosso bonde segue em frente e ele nunca para. Maloqueiro não tem medo, chega e mostra a cara. Então vai, faz barulho porque o som é foda. Nós não é modelo pra ficar seguindo moda. Gosto daquilo que faço e faço porque amo. Pro que os outros falam eu tô pouco me lixando. Marginal tem estilo e ninguém imita. Vai tentando, fala, gira, isso até irrita. Eu tô na trilha, na pegada é pânico total. A frequência alternativa contra os paga-pau. O microfone é minha arma pra me defender contra os inimigos que tentarem me ofender. Então aqui vai o meu recado pra todos os irmãos. A base da nossa mudança tá na união. Tenha personalidade e opinião. E só aceite os conselhos quando for de coração. Liga nós, cê tá chamando o grau, rima no cão. Liga nós, manda a ideia certa pros irmãos. Solta a voz, e cada um é dos guerreiros de fé. Espalhado na palavra que a favela tá de pé. Liga nós, cê tá chamando o grau, rima no cão. Liga nós, manda a ideia certa pros irmãos. Solta a voz, e cada um é dos guerreiros de fé. Espalhando na palavra que a favela tá de pé. Liga eu, liga nós. Onde preciso for, liga liga nós. Onde preciso for, liga nós. Onde preciso for, que vai, ré. Então mostra pra esses cu como é que faz.